chorou pela madrugada. Servo meu, eu enviei o anjo Gabriel pra recolher e me trazer ao céu cada pingo dos olhos teus. E toda lágrima que você chorou eu vou transformar em amor. Eu sou teu Deus. E não existem barreiras que eu não jogue no chão. Eu tenho poder em minhas mãos. Não existe laço que eu não possa desatar. O meu nome é Jeová. Não existe enfermidade que eu não cure. Eu faço surdo ouvir e cego ver. E antes de você pedir, eu vou cuidar de você. Eu vou fazer você sorrir. E se ferir teu coração, vou estender minha forte mão e vou curar com o meu poder. Mais uma vez eu vou te falar. Existem barreiras que eu não jogue no chão. Eu tenho poder em minhas mãos. Não existe laço que eu não possa desatar. O meu nome é Jeová. Não existe enfermidade que eu não cure. Eu faço surdo ouvir e cego ver. E antes de você pedir, eu vou cuidar de você. Jogue no chão. Eu tenho poder em minhas mãos. Não existe laço que eu não possa desatar. O meu nome é Jeová. Não existe enfermidade que eu não cure. Eu faço surdo ouvir e cego ver. E antes de você pedir,